porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em Jeremias, capítulo 29 e verso 11. Bom dia a todos os meus amados irmãos. É com grande prazer que nós estamos aqui novamente, nesta manhã de quinta-feira, para falar da palavra de Deus. Queremos dizer que logo mais, à tarde, em nosso templo, no Salão Térreo, estaremos realizando um culto de gratidão e louvor ao nosso Deus. Da melhor idade, todas as quintas-feiras estão ali reunidos, participando das bênçãos do Senhor. Então, todos os irmãos e irmãs estão bem-vindos para estas tardes de vitória. Também queremos informar que na sexta-feira, o culto da vitória, um grande culto que a igreja realiza, e muitas bênçãos Deus tem se manifestado. E atenção a todos os membros em comunhão, bem como os obreiros da casa do Senhor, nós queremos convidá-los, e mais uma vez, para o grande momento da celebração da Ceia Santa do Senhor. Sábado, às 19 horas, nós estaremos com o nosso templo aberto, recebendo os irmãos, para juntos nós estarmos celebrando o ato sagrado da Ceia do Senhor. O mês de agosto está chegando, já chegou, e nós vamos informando que no dia 18 e 19... teremos aqui em Erechim o seminário da Escola Bíblica Dominical, onde estaremos ouvindo os ensinos e também o período de oficinas para todas as pessoas interessadas que queiram melhorar o seu aprendizado e a forma de educar. Venha para esse grande momento, seminário. As inscrições já estão abertas em todos os bairros e também aqui na sede. É um prazer recebê-los, uma equipe de Porto Alegre, pastor Eliezer Moraes, estará ministrando a palavra, e no sábado, dia 18, e no domingo, dia 19, no horário da noite, sábado à noite, domingo à noite, o culto é aberto para todos os irmãos e amigos e aqueles que estão interessados em ouvir a palavra de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Jeremias, profeta das lágrimas, tinha notícias boas e notícias más da parte de Deus para o povo. As más notícias eram extremamente negativas. Eles permaneceriam cativos 70 anos na Babilônia, está lá em Jeremias 29:10. As boas notícias eram que, passando esse período, Deus traria o seu povo de volta para a sua terra. O Senhor tinha pensamento de paz e não de mal, para dar-lhes o que esperavam. Mas isso também significava que toda uma geração nasceria e morreria antes que a promessa se realizasse. Os planos de Deus, às vezes, levam muito tempo para se realizarem. Provavelmente você já sabe disso. E quando falo nisso, eu lembro da história da samambaia e do bambu. Uma pessoa semeou a samambaia e semeou a semente do bambu, e logo nos primeiros dias, as samambaias já deram um sinal de vida, já saíram do solo, e ele examinava, esperando que o bambu ele viesse a sair do solo. E foi um ano, foi dois, a samambaia produziu, ela embelezou muitos lugares, produziu muito, e lá, quando já não tinha mais esperança, no quinto ano, numa manhã, ele examina aonde ele havia lançado a semente, tinha um pedacinho de um broto bem verde nascendo do solo. Era o bambu que estava dando o seu sinal. Amados irmãos e ouvintes, 5 anos é assim que dizem os entendidos, que é o tempo que o bambu demora para brotar. Só que em esses 5 anos ele não estava parado, ele estava lançando raízes profundas, e quando ele colocou o seu narizinho para fora, em 6 meses ele chegou à altura de 50 metros de altura. Algo quero dizer para você que pensa que os teus desejos, aquilo que semeou, você não vai colher. Espera mais um pouquinho, que esse plano de Deus, essa semente, ela vai germinar e Deus vai te fazer voltar a sorrir. A primeira coisa que é buscar a Deus e orar a Ele sobre o seu futuro. E diz o texto: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Cada vez que você busca e obedece a Deus, cada vez que ora e ouve sua voz, está investindo em seu futuro. É aquelas orações secretas, é quando eu estava narrando a história do bambu. A oração é isso, é ninguém te ver. É aquelas pessoas que às vezes te até desprezam, isso aí está morto, esse nunca vai germinar. Mas tu está enterrando oração dos céus. Daqui a pouco você levanta como um verdadeiro herói para fazer a diferença. Deus lhe promete um bom futuro e uma razão para ter esperança. Confie no Senhor, mesmo que não aconteça tão depressa quanto você desejaria. Deus cumpre o que prometeu. A chamada, a vocação, a esperança, a promessa que um dia Deus fez, se você não sair do teu estado de confiança, você pode ter certeza, daqui a pouco você verá o fruto do teu trabalho. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer. Eu quero nesse momento orar com você. Senhor nosso Deus, nesta manhã, quando eu sinto a tua glória, a tua unção, há um poder que desce do alto e nós sentimos que a tua palavra ela foi de encontro a muitas pessoas que, quem sabe, Senhor, semearam tanto e hoje, quando ouvir essa história, essa planta, dessa árvore, desse bambu, quem sabe, Senhor, eles vão ver nascendo do nada, depois de algum tempo, bênçãos para lhe alcançar. Em nome de Jesus, eu oro pelos enfermos, esses que estão lutando, quero trazer notícia de paz, notícia de vitória, Quero, Senhor Deus, também orar por esse dia, quando logo mais estaremos indo ali para a cidade de Paulo Bento, aonde junto com os demais obreiros estaremos invocando o teu nome, e sabemos que o Senhor tem uma bênção para aquela cidade. Nós oramos e entregamos a nossa oração diante de Deus, agora e sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém.